Todos os treinadores, quando chegam em uma equipe, né, o objetivo é sempre o título, né? É onde ele marca o nome na história do clube e não sei, vai ser diferente. Claro que vamos ter muitas dificuldades, né? As dificuldades têm que vir, porque é através da dificuldade que você vê a dignidade do homem. Então eu costumo sempre ter uma equipe bem preparada, uma equipe muito unida, muito coesa e sempre em busca da vitória. Sempre em busca da vitória. Eu sou um treinador que gosto que minha equipe seja agressiva, porém, nos resguardando também do setor atrás, né, do defensivo. Mas o meu objetivo sempre é o maior, é alcançar sempre o topo. Porque se o topo não vier, eu tenho certeza que vou chegar ao máximo que nós podemos. Sim, tem, que já chegou alguns atletas, né, do Brasil, tem uns jogadores da Nigéria, tem uns jogadores que estavam aqui, que fizeram um excelente trabalho um ano, na temporada que passou, né? Então todos eles vão se unir, né? Se unir, vão formar uma equipe competitiva, como eu falei antes, né? E quem sabe com a força do grupo, da torcida, da cidade, nos abraçar e irmos juntos, né, para o nosso objetivo, que é alcançar a liga acima da nossa. Este é um projeto novo para o Oliveira do Hospital. O Oliveira do Hospital vem de um ciclo, enfim, já quase tradicional de algum tempo. Este vem mexer, este tipo de gestão do clube vem mexer com todos. Tem percepção daquilo que vai encontrar aqui em Oliveira do Hospital, daquilo que é o verdadeiro clube, o que é as pessoas, que são os sócios? Eu procuro estudar sempre nos clubes que eu vou, né? Eu me sinto muito à vontade. Eu tenho 3 dias aqui na cidade e parece que eu estou no Brasil. As pessoas muito educadas, a cidade muito boa, hospitaleira, né? E no futebol, não só aqui em Portugal, no Brasil, na França, a língua sempre é a mesma do futebol. É o trabalho, o trabalho, o trabalho. Através do trabalho você vai passar a ser reconhecido, né? O que é a sua capacidade. Enfim, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é representar a cidade. É uma cidade que tem o seu nome no futebol e que precisa elevar, né? Em uma divisão até na primeira liga, é o pensamento do presidente, de toda a comissão técnica, da diretoria e da cidade. Outra, agora a começar os trabalhos, como vão ser? Vão ser treinos bidiários? Como é que vai ser a metodologia agora neste início de época? No Brasil nós costumamos trabalhar em 2 períodos, né? Nós temos alguns atletas que, por ocasião, eles têm os seus afazeres lá na cidade, nós não vamos nos prejudicar nenhum. Simplesmente eles vão trabalhar um turno no início, mas o outro grupo sempre em 2 turnos. Esses dias nós temos um amistoso no dia 1º, a semana que vem a gente diminui a carga já, né, de trabalho, porque os jogadores vão sentir dores já bem musculares. Então nós vamos sempre estar procurando ocasionar e ajudar os jogadores da melhor forma possível. Vai contar com alguns atletas que vêm da época da Transata, atletas de Oliveira do Hospital e da região? Sim, sim, acho que nós temos 7 atletas, ou 8, se não me engano, já estão aqui conosco, né? Tem 2 atletas que trabalham comigo no Brasil. O Fred, ele trabalhou há 2 meses no futebol do Brasil comigo, foi artilheiro comigo. Então eu acredito que esse grupo que está aí sendo formado pela diretoria, pela comissão técnica, eu acredito que nós vamos realmente fazer uma coisa diferente aqui na cidade. Vai ser um plantel de quantos atletas? Eu gosto de trabalhar sempre com 27 atletas. Se nós tivéssemos uma divisão de base, jogadores miúdos, como vocês chamam, nós trabalharíamos com 23, 24, para nós puxarmos os meninos da base. Mas eu acredito que aqui não tem, então eu acho que 27 atletas é um ideal, porque tem contusão, tem expulsão, enfim, eu acredito que esse é o número já ideal para uma equipe iniciar e até o final do campeonato. Já agora ele falou das camadas jovens, vai haver algum aproveitamento, alguma ligação com a formação do clube? Sim, todos os clubes têm, por necessidade, tem uma divisão de base, né? É o futuro do clube, são os garotos novos, né? E comigo, independente da idade do jogador, se o jogador tiver em condições técnicas de jogar, joga. Para mim não importa a idade. Importa é o menino estar dentro do campo e fazer o que ele sabe de melhor, que é jogar futebol.